Olá, caras e caros alunos inscritos na unidade curricular Álbuns Fonográficos na Cultura Brasileira, os anos 1960. Tenho prazer em encontrá-los aqui nesse ambiente virtual e agradeço o interesse pela disciplina. E dou início a um ciclo de quatro podcasts com orientações sobre o funcionamento da disciplina, orientações didático-pedagógicas, para vocês explorarem o conteúdo da bibliografia, dos vídeos, dos álbuns e do material em geral que vai ser oferecido para vocês seguirem. Não sozinhos, porque eu vou estar o tempo todo acompanhando o processo, mas de maneira mais autônoma. Então, hoje, eu gostaria de apresentar a disciplina em linhas gerais e depois a sua dinâmica, como é que os trabalhos vão acontecer, como é que ela vai funcionar. E, no final, eu queria apresentar uma breve introdução. Não só a disciplina, mas ao primeiro bloco, não é? Eu dividi o conteúdo em quatro blocos. Então, no que diz respeito à proposta da disciplina, ela é filiada à disciplina, à nossa optativa regular do semestre, que está em curso, Música e Disco, Cultura e Sociedade. Ela abre, portanto, um caminho, né, paralelo de aprofundamento dessa UC atualmente suspensa, para se ocupar de um período que é dos mais ricos do século passado e dos últimos tempos, a gente pode dizer assim, em termos de cultura, política, economia, música popular em especial, chamando atenção, como tem sido uma prática da minha vida docente e mais especialmente das minhas pesquisas atuais, para os álbuns fonográficos, os discos de música, como a gente costuma dizer em geral, como produtos distintos da cultura brasileira. Produtos muito particulares, que estão totalmente integrados em termos do seu conteúdo, estão totalmente integrados à nossa vida cultural, nossa vida social, mas que curiosamente, exatamente porque a música gravada, né, a dimensão gravada da música, ela está extremamente presente na nossa vida. Os álbuns não têm sido estudados enquanto tais, de maneira correspondente à sua importância no conjunto da cultura. Então, é um esforço de mostrar, tentar notar especialmente a particularidade da música gravada em oposição, de certa forma, porque nós estamos pensando em termos analíticos, né, à música executada ao vivo. Então, a música é uma coisa, é um universo de pesquisa específico, e a música gravada é outro, constitui um outro universo. Então, portanto, a nossa ideia é fechar um pouco o foco na dimensão gravada, tentando entendê-la, sobretudo com relação à sua própria natureza, né, como um artefato cultural, resultado do encontro de várias dimensões da nossa vida social e de nossa prática cultural, na medida em que envolve um conjunto de saberes específicos próprios da técnica e da tecnologia que permite o registro dos sons e o registro da música em determinadas bases técnicas que vão mudando, vão se transformando, vão se aperfeiçoando, e isso foi o que aconteceu durante todo o século XX, constituindo, portanto, a música gravada na dimensão materializada do que é a música, né? A música com sua dimensão materializada num registro fonográfico, num registro que, de maneiras as mais diversas, vão contar com suportes físicos diferentes, né? A gente teve os cilindros, os discos, depois o formato digital, antes deles as fitas, cassete, agora com o formato digital as bases materiais mudaram totalmente, né? Os arquivos digitais, eles, claro, demandam uma base material que está nos aparelhos reprodutores, sobretudo nos fones de ouvido, mas, de todo modo, há sempre um registro físico, material, né, contido no fonograma. Então, esse fonograma é a nossa unidade fundamental, é a base de tudo, a base, inclusive, do arranjo que vai se fazer para que a música chegue até os nossos ouvidos, não é? Então, para além dessa dimensão técnica, tecnológica, fonográfica, a gente tem toda a dimensão econômica, a de gestão, de administração dessa indústria particular, que é a indústria fonográfica. Então, portanto, a gente tem que entender um pouco desses sistemas produtores. E ainda uma outra dimensão, a gente tem os movimentos culturais, musicais, que promovem determinadas ondas de estilos, de gêneros musicais diferentes, e tudo isso oferecendo uma substância fundamental, que é a música, para que ela se encontre com esses esquemas midiáticos, reprodutores, e se propague de maneira muito mais veloz, eficiente, quantitativa, pelo mundo. Então, é nesse aspecto que eu faço esse pequeno recorte, proponho esse recorte nos anos 60, considerando que é durante essa década que todo o conjunto da indústria cultural começa a crescer de maneira bastante notável, sobretudo a partir do regime militar instaurado em 1964, em que a indústria cultural, a comunicação de massa, ganhou uma importância bastante grande, e a gente começou, inclusive, a contar com uma aceleração da internacionalização do trânsito de produtos culturais em geral. É também uma década especialmente ativa, viva, efervescente em termos políticos e em termos culturais. E a música, ela acompanha e participa de maneira muito, muito distinta, muito especialmente ativa. Então, a minha ideia é exatamente congregar esse período de grande efervescência musical com um certo desenvolvimento particular dos suportes fonográficos, e aí tem destaque o crescimento do uso do long play, do LP, entre nós, e aí exatamente é o long play, é o LP que vai favorecer a concepção de álbuns fonográficos, que é nosso objeto primordial. Da mesma forma que há uma luta cultural, vamos dizer assim, em torno de estilos e gêneros musicais diferentes que disputam um lugar na cena pública da cultura. Com relação aos procedimentos que a gente vai seguir na nossa disciplina, nós não teremos, portanto, aulas com a interação sincrônica, né? A gente vai trabalhar o tempo todo a partir de roteiros previamente definidos para a leitura dos textos tanto de orientação didática quanto da bibliografia, sugerindo que vocês assistam vídeos e com alguns exercícios de escuta e análise de álbuns. Então, eu dividi o programa em quatro blocos, tentando sempre congregar um dos assuntos que estão em pauta com um dos movimentos culturais que tem destaque, pensando cronologicamente, e escolhendo um álbum para vocês escutarem e analisarem. Portanto, vocês vão ter sempre uma leitura obrigatória por semana. Em torno dessa leitura, eu vou sugerir que vocês respondam para mim três questões e me entreguem, né, durante esse período, e o resultado dessa análise, dessa maneira como vocês escutaram, ou o resultado da escuta e da análise que vocês fizeram desses álbuns. Claro que eu vou dar um roteiro fundamental para que vocês sigam. Então, portanto, no primeiro bloco, a gente vai refletir sobre essa questão do álbum como um produto, né? O LP como um filme, como um livro, como uma novela, como várias outras manifestações culturais, suas potencialidades, suas características, ao mesmo tempo que a gente vai pensar sobre um primeiro movimento que emerge nos anos 60 com muita força, de maneira extremamente distinta, que é a bossa nova. No segundo bloco, a questão é a da indústria fonográfica. Que tipo de sistema empresarial é a indústria fonográfica? Como que ela se desenvolveu no Brasil? Qual foi a sua dinâmica durante os anos 60? E depois a gente vai puxar um pouquinho para os 70, porque não existem cortes assim tão precisos. E o movimento que a gente vai analisar mais detalhadamente, especificamente, é a Jovem Guarda, movimento que lançou Roberto Carlos, Roberto Hierasmo e tantos outros artistas. No caso do 3, o bloco 3, a gente vai pensar: a música engajada, como o próprio nome diz, é uma música que direcionou seus conteúdos para a participação ativa nas lutas políticas que se davam nos anos 60. Ou seja, em geral, as suas letras eram especialmente dirigidas à conscientização, a chamados para a luta, ao envolvimento político. E isso desempenha um papel muito importante naquele momento. E a gente vai ver como que os festivais de música brasileira, e aí a gente vai ver ou rever aquele filme Uma Noite em 67, é onde as questões todas estão postas, todas essas maneiras de ver a atuação da música na sociedade. A gente vai pensar a questão dos festivais, não é? Aí, no caso, no bloco 4, a gente vai se ocupar do tropicalismo como sendo um dos movimentos mais definidores de uma mudança nos rumos do que vinha sendo tanto a bossa nova quanto a MPB propriamente dita, o diálogo com a Jovem Guarda, que é muito mais ligada à cultura de massas. Então, portanto, todas essas questões vão estar equacionadas de uma maneira bastante vigorosa no tropicalismo. Então, são esses os temas. Em termos do cotidiano, a gente vai pensar o seguinte: não temos um dia, portanto, de aula, mas está combinado para as quartas-feiras eu apresentar o que tem de novo para a próxima semana, não é? Então, portanto, um novo podcast aparece toda quarta-feira, e se alguma novidade com a bibliografia, que vai estar toda já disponível no primeiro dia do curso, alguma novidade, alguma outra sugestão de vídeo, alguma pequena mudança, eu vou apresentar toda quarta-feira. A gente vai combinar também que tanto às quartas quanto às sextas eu vou estar o dia inteiro disponível para responder questões e dúvidas que vocês tenham, para ajudá-los de alguma maneira no trabalho com o conteúdo, com os textos e com as tarefas que vocês têm para realizar. Eu acho que é isso. A gente não vai ter avaliação. vocês vão me entregar toda semana essas pequenas atividades e eu não vou dar nota, mas vou devolver para vocês analisado, com sugestões, com algum outro tipo de orientação que seja necessário. Então, aproveitando esse finzinho de podcast, eu gostaria de retomar um pouco do que eu já estava conversando com vocês, não é? Sobre a década e tal, e apresentar um pouquinho mais o bloco 1. Eu já contei sobre essa especificidade da música gravada, então é isso que disso que a gente vai tratar nesse bloco 1. Por um lado, tem dois textos sobre esse assunto, um está na bibliografia básica, outro está na bibliografia complementar. Mas a ideia é explorar esse potencial presente no álbum. Então, eu comentando isso, eu aproveito para oferecer uma orientação sobre o exercício de escuta e de análise que eu estou propondo para vocês fazerem. É que o álbum, ele promete, pelo menos ele passou a prometer, um sentido de unidade entre as várias faixas que o compõem. Isso porque ele resolve um problema que era um problema crucial e limitador de toda a história da indústria fonográfica até 1948, quando surge o LP, que é o de oferecer mais espaço. E esse espaço, inclusive, aumenta um pouco mais 10 anos depois. E aí se permite o registro, por exemplo, de peças inteiras, partes inteiras da música erudita, e vem permitir para a música popular a composição de, digamos assim, narrativas específicas que se desenrolariam a partir da maneira como as faixas vêm em sequência. O fluxo das faixas. Esse fluxo das faixas pode oferecer, de maneiras super variadas, narrativas. Uma abrindo o espaço para outras ou chamando outras. E isso é extremamente irregular, porque tanto isso pode ser perceptível para um ouvinte, vamos dizer assim, sem conhecimentos específicos de música e tudo mais, ou, no mínimo, um bom ouvinte das letras, que costuma ser uma das partes mais notadas da música popular, a ideia, então, portanto, de que possa haver um encadeamento dessas faixas. No caso, quando a gente está ouvindo os discos de vinil, a gente percebe muito a quebra entre o fim do lado A e o começo do lado B. Isso foi muito explorado por alguns artistas no sentido de buscar essa, por exemplo, há um break e há uma retomada. Muitas vezes essa retomada reposiciona os temas musicais e os temas líricos, vamos dizer assim, das letras, não é? Como a gente vai ouvir numa sequência só, o desafio vai ser exatamente o de pensar sobre um álbum da bossa nova. Esse que é um movimento absolutamente rico, fundamental para se entender a música brasileira. É musicalmente inovador, tem dentre seus grandes artífices o João Gilberto, Tom Jobim, e apresenta um tipo de fusão entre o samba brasileiro e elementos do jazz, a partir de também uma reinvenção da própria maneira de cantar e de tocar o violão, de dialogar com alguns elementos da música erudita. Então, realmente, é um movimento extremamente rico, gera um debate enorme no meio da cultura brasileira, muito ligada à questão nacional, ao que é popular, ao que é nacional. Ou seja, tem um debate aí muito interessante. Então, eu acho que a escuta do álbum também e o estudo da bibliografia, não é, que vai apresentar esse movimento nos seus as suas particularidades, vai certamente se constituir num momento rico do nosso curso. Então, é nesse sentido, só alertando assim, para as questões fundamentais, né? Eu lembrava que, com relação ao álbum, ainda valeria a pena dizer, e isso é especialmente importante com relação à bossa nova, que, com relação ao long play, além do tempo expandido para a gravação, a questão, a inovação também estava na fidelidade, na capacidade que as gravações iam adquirindo a cada tempo, a cada avanço, em reproduzirem com mais, de maneira mais fiel possível a execução ao vivo. Então, no caso, a bossa nova, ela pauta de maneira muito especial essa questão da fidelidade também. Então, são questões que a gente vai reunindo aos poucos e, enfim, eu termino aqui esse podcast, esperando que todos possam aproveitar da melhor maneira possível desse nosso primeiro bloco. Até a semana que vem.